posso sentir o que a paixão faz em segundos. Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos. Eu gosto de sentar nos telhados pra ouvir o que as casas dizem ao meu redor. Eu gosto de subir nos telhados porque eu consigo ver o mundo melhor. Grite em poesias que eu te amarei, até a minha ida. Grite em poesias e o mundo tem a palavra que você pode escrever. Eu posso sentir o que a paixão faz em segundos. Eu posso sentir o que o amor fez depois de anos. Eu gosto de sentar nos telhados pra ouvir o que as casas dizem ao meu redor. Eu gosto de subir nos telhados porque eu consigo ver o mundo melhor. Grite em poesias que eu te amarei, até a minha ida. Grite em poesias e o mundo tem palavra que você pode escrever.